ganhando com muita alegria e sempre recebendo coisa que é dada aqui de improviso. Peguem, portanto, o livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes e vamos recordar mais uma vez as 21 chaves da volta triunfal de Jesus, Rei dos Reis, Senhor de todos os exércitos. Falsos cristos em todos os povos e nações. A última tentativa inútil de sobrevivência das religiões humanas. Guerras, terremotos, fomes, pestes em todo o mundo. Sinais no céu. No sol, na lua, nas estrelas. Sinais visíveis a toda a humanidade. Outra chave. Perseguição aos cristãos do novo mandamento de Jesus, de todas as religiões e filosofias existentes no tempo do fim. Apostasia geral em todas as crenças religiosas do planeta. Falsos profetas em todos os meios de comunicação, principalmente em rádio, a serviço do anticristo. Outra chave, multiplicação da iniquidade até ao apogeu em todos os continentes. Advento da caridade real, material e espiritual à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. A volta dos judeus a Jerusalém. Volta profetizada pelo próprio Jesus no seu Evangelho. Angústia e temor das nações em suas inúteis conferências de paz. Evangelização mundial feita com a interpretação da Bíblia pela letra que mata. Multiplicação do saber no mundo inteiro. O progresso alucinado e alucinante destes últimos anos. A conversão dos judeus ao cristianismo do Cristo, com aceitação, o reconhecimento tardio do Messias divino prometido desde Moisés. Um só rebanho para um só pastor, formado pelas boas ovelhas de todos os rebanhos religiosos do planeta Terra. Anticristo, o Cristo de Satanás, e seu domínio mundial neste final de ciclo. Abominação da desolação no lugar santo, quilege, teligado, Gog e Magog, a queda da Rússia e a liquidação do comunismo ateu. Isso não é criação nossa, isso está profetizado na Bíblia que é de Deus. Outra chave. Já estamos na 18. A grande tribulação, como nunca houve, nem haverá jamais neste planeta. 19. Armagedon, ou, como está brasileirado, Armagedon, a guerra total e final em dois planos, material e espiritual. Chave número 20, fim dos tempos, fim de Roma, fim do anticristo e das bestas, fim de Satanás e seus anjos. Muita gente não sabia que Satanás também tem seus anjos, mas são anjos do mal. Chave número 21, a última. Jesus volta ao planeta que fundou para iniciar o seu reinado com o moderno povo de Deus. Vocês estão vendo a importância destas chaves bíblicas? A RBV, pela primeira vez na história do mundo, demonstrou que a Bíblia é divina pela parte profética. Deus não tem nada a ver com a parte humana. A parte profética da Bíblia são justamente essas previsões até o tempo do fim ou até o fim dos tempos. Alguém pode dizer, eita cascata. Bom, então, meu amigo, eu lhe faço um desafio. Se você provar que há uma profecia na Bíblia Sagrada que não tenha sido cumprida, eu nunca mais pregarei Evangelho nem Apocalipse. Aproveite. Você há muito tempo está desejando que eu saia, né? Que eu deixe de pregar. Está aí a sua oportunidade. Prove que uma profecia, uma só, não se cumpriu. E eu deixo de pregar Evangelho. Mas nem você, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu avô, nem seu bisavô, nem todas as gerações congregadas provarão que uma só profecia não se cumpriu. Porque todas são de Deus, e Deus julgando o passado determina o futuro, portanto tem de acontecer mesmo, é inapelável, é infalível, é irretocável. Agora vamos particularizar a chave do dia de hoje, que é a terceira. Você se lembra, né? Sinais no céu. Sol, lua, estrelas visíveis a toda a humanidade. Evangelho de Jesus segundo São Lucas, capítulo 21. Grandes sinais no céu. Está no Evangelho. Para quem quiser verificar, Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 29. O sol escurecerá. A lua não terá luz. As estrelas cairão do céu. Como explicar tudo isso, irmãos legionários? Muito simples, com a verticalização do eixo da Terra, a expressão perfeita é mesmo essa: parecerá que as estrelas cairão do firmamento sobre a Terra e muitas coisas espantosas acontecerão, como adverte o próprio Jesus. Basta reler Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículo 11. A Terra está inclinada, vocês sabem, né? Por isso é que o homem também, acompanhando a Terra, está inclinado, não está? O homem anda torto, mas vai se verticalizar a Terra e vai se verticalizar o espírito do homem. Deus está presente.